Estado pouso autorizado 35, 150 com 8, check também. Bastante travado, 90. Navegação, voe para a Duna, continue descendo para 2.000 pés, que legal no 06, reporte estabilizado no LS que rei da pista na 0. Pro de Duna, desce 2.000, reporte estabilizado LS X-Ray, voo, desce 3. Nova Guarte Copa, 6259. Guarda. Gal 022, climb and maintain flight level 370, call now Recife Center 12545, if unable 12685. Roger, clear, climb flight level 370, contacting now 12545 and if unable 12685. Boa noite, obrigado. Boa. 394, quanto é aproximação, baixa de altura, informa o tráfego, Papa Alfa 31 no litoral sul, prosseguindo para a cabeceira auxiliar 35, já uma milha para pouso, aguardo fica ali, 3894. Guarda na direção a pouso, 3894. Torre Salvador, é o Papa Tango Yankee, Delta Charlie. Boa noite. Boa noite, Delta Charlie, prossiga. Ok, passou o passo do sul, intenção aproximar direto o passo da Delta. Reporta inicialmente o seu farol Itapuã em Entre Tatiá, estou com o tráfego agora, já passou externo na aproximação da 10. Ok, semana até o farol Itapuã. V4, cheque trem, pouso autorizado no 0, 150 graus, 8 nós. Abaixada travada, livre, pouso no 10, botão 3294. 273, Duna completa aproximação, torre 9895. Torre 1895, 273. É, backtrack autorizado, reporte para ingresso na papá. Torre, o Yankee já está, Charles já está através do farol da porta. Visual com o TAN? Afirmo. Ok, podia agilizar a aproximação 3, direto pátio 5 está autorizado. E forma mais um segundo tráfego da Gol, já está 4 milhas do externo, agilizando Data Charlie. Charlie, grato. O Oxiné 6259 está pronto para copiar? Proceda. Para Guarulhos 360. Decola no zero com curva direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Perzulu no meia. E nesta rota até Belo Horizonte, após descer trive conforme plano de voo. Frequência do controle 1208, a torre em 11895, seu código 5160, Ruxaner 6259. 36, conforme para Guarulhos, decola da 10, já é o Leda Bridge, após o Perzulu no meia, BH, trive direto conforme 208, 19. 1895, 5160, código 6259. Correto. Informe pronto para puxa acionamento, 6259. Amarelo, obrigado. Salve Salvador, boa noite. Altan 32297, solicita o 340 Guarulhos. 34 Guarulhos, você guarde copo instantinho, 3897. Guardando, senhor, obrigado. 94, Sola Guarulhos 10, direita, 21.9 do Sola Girar. Três, solo agora, Juno zero, direita, 121.9, solo ali já. 121.9. Só ligou no 601. 601, mantém o ponto de espera. Mantém, 601. Tá, fica atento à movimentação no pátio, o tráfego que pousou tá no mesmo taxiando, ok? Estacionando, fica atento. Ok, tá visual, fonte. É pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, boa noite, noitos. 1567. Para a ponte espera, fui a pátio e Alfa lá, 1895. Obrigado, boa noite. 01, não pouso autorizado no 0, 150 graus, 49. Correção, voo no 273. Pouso autorizado, vento 150 graus, 49. Voo no 273. Teve pouso, opção 0, voo no 273. 138, 93, 94, né? 3894, correção. Ok. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio 3894. 3897, está pronto, copiando? Afirmativo, prossiga 3897. Para Guarulhos 340, decola no zero com curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Perzulu 16. Esta roda até PHZ, depois ECT Trive, conforme plano. Frequência do controle, 1208, a torre em 118.6, seu código 5167, TAM 3897. O TAM 3897 está autorizado, Guarulhos, nível 340. Decola do 10, primeira curva direita na saída da El, Leda, voa direto Brit para interceptar Up Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, DCT Trive e segue conforme o plano de voo. 1208 é o controle, a torre 108.6, o transponder 5167, está na posição 5. Cotejamento correto, informe pronto para o puxo acionamento 3897. Voltando a brigar. Nada. São 96259, está autorizado. Reporte para o táxi. 12 direita, 121.9, solo a livrar. A livrar, 219, solo 273. Taxando para o ponto de espera. Ingresse via Juliette, seu portão de número 8, 3894. Juliette para o portão de número 8, observando a aeronave da Gol, 3894. O 601 tem livre decolagem, vento 150 graus, 8 nós. Livre decolagem, 0 no 601. Quem mantém? Afirmativo. Vamos decolar agora os 14, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado, abraço todo mundo aí. Novamente. Controle Salvador, é o gol 1601, boa noite. Gol 1601, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 na da El, gol 1601. 273, está autorizado ingresso, portão número 3. Autorizado ingresso, portão 3, não, 23. O vento no 50 graus, continua nós, autorizado a decolagem. Questionnaire 6259 para o táxi, 125 Galeão, 4 horas. Táxi autorizado, ponto de espera no zero. Via Pátio Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, boa noite, 6259. Táxi, Índia Alfa, 110, 1895, bom trabalho, muito obrigado. Nada, igualmente. Começar a decolar agora 17, controle 20.8, por favor. 208, obrigado, uma boa noite. Rodou, tá 3897, preciso pushback acionamento, informa que... Ah, chegou já, um operador, obrigado. Ok, gente, já tá sabendo o que era. Aguarde só um instante para iniciar o pushback, o TAM 3897. Gente, aguardando, 3897. Está autorizado o pushback em front taxi. Informa na taxi, 3297. Boa noite, 6259, além decola, vento 160 graus, fica nós. Decola 06259. 40 para Guarulhos. Está autorizado, nível de voo 360. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a Pesulu 16. Nesta rota até Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, seguindo após conforme plano. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5401 no gol 1940. Correto. conforme pronto para o posicionamento, confirme só o portão. Ciente, portão 2, na escuta para o puxo, 940. Alô, tá 3297, vai solicitar novamente, quando totalmente pronto, a gente vai ter que abrir a porta aqui novamente, 3297. Ciente, na escuta, tá 3897. Obrigado. Decola no zero com primeira curva à direita, saída da El Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Persulu no meia e nesta até Belo Horizonte. Frequência do controle em 1208, a torre em 118, meia dúzia. Seu código 5174, gol no 273. Autorizado, nível 3, meia dúzia zero para consciência. Decola pistão no zero, curva à direita, na saída da El. Após Leda, Leda direto ao Brick, intercepta a Pesolu 1-6. Frequência do controle 120.8. Frequência da torre 118.612 e aciona o código transponder 5174, gol 1-2-3. Ok, eu vou corrigir a frequência da torre, eu me equivoquei. A frequência da torre é 118.95, ok? 118.95. Gente, ficando torre 118.95, gol 1-2-3. Correto, informe pronto para o push. Seu portão 3, confere. Confere, vamos lá para o push da 3. Alô. Luna 567, Centro Recife, na 260, no 288. Ok, 260, 288, uma boa noite, obrigado. Boa. Salvador, o 35219, posição 343, verifica se tiver funcionamento. Autorizado, reporte táxi 5219. Voltaremos. Guardião 04, prossiga. Ciente, confirme estar efetuando desvios? Ciente, quando possível, ajuste seus corredores e reporte para descida. Principal, segunda direita, via Índia Alfa, Fonte Espera, Torre 118, 95, altímetro no 0, no 6, então bom voo, boa noite, 35219. Passa principal, ódio, Índia Alfa, quando lá, 19, 4, 5219, 19. Guarda 940, aguarde autorização. Nove da Chané, Centro Recife agora no 251, no 3325. Livre, chame táxi. Muito boa noite, senhor. 352-10, pronto, espera, tá? 352-10, pronto. 352-19, autorizado a linha decolado no 0, evento 1-60 graus, 08. Autorizado a linha e decolado. 0352-19. Decolada agora, 32, controle 0.8, bom voo. 0.8, obrigado, boa noite, bom trabalho, 35219. Bom final de semana, também. Controle Salvador, muito boa noite, esse é o Trip 5219, cumprindo o perfil da saída Arbor. Trip 5219, contato radar, suba para o nível 200, saída Arbor. Subindo para o 200, saída Arbor, Trip 5219. Voo 1940, pronto para ataque, CAB 191, Galeão com 3 horas de distância. 940, direita, Índia Alfa, ponte para a torre 118, 95, altímetro no 0 no meia, bom voo e boa noite. Índia Alfa, 118, 95, obrigado, Alfa. Tá 3897 com 174 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão, está pronto para o táxi. Segue o Boeing da Gol, segunda direita, via Indy Alpha, com espera 118.95, altímetro no 0 no 6, bom voo e boa noite. 16, segunda direita, seguindo o tráfego da Gol, Índia e Alpha, 186, obrigado, boa noite, bom final de semana. Igualmente, 118.95. 95, obrigado. Boa noite, voo 1940, ponte espera da 10 pronto.